Se você não suporta mais tanta realidade, se tudo tanto faz, nada tem finalidade, então pra que viver comigo? Eu não vou ficar pra ver nossa ponte incendiada, nossa igreja destruída, nossa estrada rachada pela grande explosão que pode acontecer no nosso abrigo. Olhei pro amanhã e não gostei do que vi. Sonhos são como deuses, quando não se acredita neles, deixam de existir. Lutei por sua alma, mas admito que perdi. Palavras marcadas na carta de adeus. Meu corpo vai sobreviver, mesmo estando ferido. E até na hora de morrer, eu não vou me dar por vencido. Porque sei que meus perdões vão estar bem ao lado. Thank you.